Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Meu nome é Felipe Lima e agora eu não me resumo somente à voz. Como vocês podem ter visto por aí, eu também tô andando fazendo vídeo. Então não percam o videocast do Qualquer Bobagem, mas vamos ao que interessa aqui nesse momento. O programa de hoje traz um pouco de disco music, clássicos da disco music americana principalmente, mas não poderíamos começar com ele senão o nosso querido Tim Maia, que também foi o nosso rei da disco music. E a disco music é fantástica, extremamente dançante, assim, marcou os anos 70/80 de filmes, da vida de todos nós, enfim. Algo que merece ser retomado aqui com alguns clássicos arbitrariamente escolhidos por mim. Então, hoje tem bastante música aqui, então vou falar pouco para não encher a vida de vocês. Então vamos começar com o nosso querido Tim Maia, com o seu Acendo Farol, que eu acho genial, extremamente dançante, um groove maravilhoso. Um som de 1978 de um disco chamado Tim Maia Disco Club, que eu acho o nome demais também, começa por aí. E uma peculiaridade desse disco inteiro, dessa música por estar nesse disco, é que fez parte da gravação a banda Black Hill, que até hoje tem atuação e da qual o Seu Jorge participou recentemente, perto da história da música recentemente, embora não agora, recentemente, acho que eu me fiz claro, e a banda Black Hill então participou desse disco e fez arranjos maravilhosos. Então vamos curtir aí um Tim Maia Acendo Farol. Separou. Se alguém Tá aí, esse foi o nosso Tim Maia, eterno rei da nossa disco. Mas agora, indo a quem realmente entende de disco music, vamos pra América do Norte. E vamos começar com Marvin Gaye. Marvin Gaye, que tem esse peculiar nome, que foi fantástico dentro da sua atuação. Com um som dele que acho que já embalou muitos casais por aí. Até hoje eu me vejo em cenas amorosas querendo ouvir Let's Get It On, que é uma música clichê quando rola um clima de amor no ar. Mas é uma puta música, é fantástica. E cabe ressaltar, por falar do Marvin Gaye, do final trágico que teve a vida dele. Não sei se vocês sabem, mas ele foi assassinado. Ele estava num momento meio depressivo da carreira, ele se recolheu e tal, em 84. E ele foi assassinado pelo próprio pai. Tá aí então Marvin Gaye sendo assassinado pelo próprio pai. E a curiosidade, dentro da curiosidade, é que a arma que o pai atirou foi uma arma que quem deu pra ele foi o Marvin Gaye. Olha que loucura. Então as histórias às vezes são um pouco trágicas. Às vezes não estamos aqui pra falar de tragédia, de tristeza, pelo amor de Deus. Vamos curtir esse som de 1973, clássicos da Motown, a mítica gravadora americana de música negra, com esse som maravilhoso chamado Let's Get It On. Então vamos, traga sua namorada, seu namorado, juntem as mãos e dancem esse som fantástico, Let's Get It On. Marvin Gaye com Let's Get It On, envolvendo corações. Bom, falou de Disco Music, a gente não pode deixar de falar dela, morta recentemente, nossa querida Donna Summer, que foi considerada, é considerada até hoje, a rainha da Disco Music. E eu acho que muito justamente, né, porque ela merece esse título. E a música dela que eu escolhi pra tocar aqui é a música Breakaway, que eu adoro particularmente, eu acho extremamente dançante, bacana e tal, e ela tem mil outros hits, às vezes até mais expressivos dentro da Disco Music, mas eu gosto desse e vou tocar esse, ora essa. Mas a curiosidade dessa música, que ela aqui é de 89, que já até é pós, né, momento Disco Music, ela fez muito sucesso aqui no Brasil e em países latino-americanos, eu não sei nem dizer porquê. Mas assim, mundialmente, não é uma música de sucesso, não foi o grande hit dela. Nos Estados Unidos, inclusive, puta, estourou muito pouco essa música, mas aqui no Brasil estourou pra caramba, e é uma música maravilhosa. Então, em homenagem à nossa querida Donna Summer, ei! Morta em 2012, agora ano passado, de câncer de pulmão, que é até legal ver esses grandes nomes da música não morrendo de overdose ou de qualquer clima baixo astral. Enfim, um hit como ela morrendo de câncer de pulmão, não que isso seja bom, mas eu acho que dignifica um pouco mais, talvez seja um pouco careta esse meu discurso, mas tentem entender a essência da coisa. Então ela morreu em 2012 de câncer de pulmão e em homenagem a isso e a Disco Music, vamos curtir esse Breakaway, ok? Vamos que vamos! Muito bem, isso aqui tá ficando cada vez melhor, cada vez mais animado. Eu quero ver todo mundo dançando, seja onde for que você estiver me ouvindo. Levante e dance, Disco Music é pra isso. Muito bem, dando sequência a isso tudo, vamos partir para um grande clássico que todos vocês já ouviram, mas talvez não saibam quem é o cantor. E é um camarada chamado Carl Douglas, que de nome não é tão conhecido, mas a música dele vocês conhecem. Ele é jamaicano e a curiosidade é que ele foi o primeiro jamaicano a chegar nos topos de sucesso nos Estados Unidos. E ele chegou justamente com essa música no ano de 1974, que é uma música que convida a todos nós a lutar Kung Fu. E é claro, é Kung Fu Fighting, que todo mundo conhece de algum modo, seja dos finais da festa de casamento, seja de um filminho com um urso simpático, seja de onde for. É uma música muito querida e muito gostosa. E é uma música longa, hein? Tem mais de 6 minutos. E ainda assim foi topo de sucesso, que nos faz crer cada vez mais na música, ou seja, nem tudo está perdido. Bom, vamos curtir essa onda aí com o Carl Douglas e a sua mania de lutar Kung Fu. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and Little Sammy Chong. On we took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh yeah. Tá aí, nosso querido lutador de Kung Fu, Carl Douglas. Bem, ainda nos grandes nomes da Disco Music, vamos pra algo um pouco mais recente, mas nem tanto. Nossa querida Diana Ross, que era muito amiga do Michael Jackson, e o seu hino gay, I'm Coming Out, que é essa música de 1980, que na tradução livre é Estou Me Revelando, virou um grande hino da comunidade gay. E ela, a própria Diana Ross, já era uma musa da comunidade gay. Enfim, essa música veio a calhar e até hoje ela é ligada diretamente a esses movimentos. E então muito, é uma música genial, extremamente dançante, muito gostosa, muito boa música, e foi composta por alguns componentes daquele grupo Chic, que tinha, que também da época, que não tem nenhuma música deles aqui, mas que também fizeram sucessão na época. Então vamos curtir aí I'm Coming Out pra turma que tá querendo sair do armário. Essa música é um prato cheio. Vamos que vamos. KC and the Sunshine Band, esse é o nome da fera e esse é o nome que vem agora. KC, que é o nosso caríssimo Heroin KC, que é o KC, formou essa banda em 73 e o hit de agora, Give It Up, Baby Give It Up, Give It Up, que a gente vai ver agora que é genial, foi interessante porque foi uma música de 82 e que reergueu. Completamente. A banda tava meio decaída, que enfim, teve um puta sucesso nos anos 70 e deu uma caída, e essa música reergueu em 82. E é um hit também, e é dançante, é disco, entendeu? Não é porque não é da época e tal, é disco, sim, senhores. E vale a pena ser ouvido. Então vamos lá com o nosso caro KC and the Sunshine Band. Curtiu o som Baby Give It Up, ou somente Give It Up para os mais puristas. Como tudo que é bom acaba, nós também estamos chegando ao nosso final e já não era sem tempo. Hoje foi um podcast de 7 músicas, o que não é normal, mas eu tentei falar menos para não aborrecer tanto vocês. Pois bem, para fechar isso aqui com chave de ouro, vamos ouvir uma banda que eu adoro, chamada Blondie, com seu Heart of Glass. E agora vocês vão olhar e falar, ué, mas isso não é disco, isso é New Age, de repente. É, e não é, é uma música dançante, é uma música que, porra, tem aquele clima que pode muito bem ser tocado em qualquer flashback desse gabarito que se preza, então acho que cabe nesse elenco todo. E é uma música de 78, que era da época também, tem mais isso. E então, com a nossa querida loira Deborah Harry, vamos ouvir nosso Heart of Glass, que também figurou nas paradas de sucesso da época. Bela canção. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Felipe Lima, esse aqui é o podcast Qualquer Bobagem. E é um prazer tremendo tê-los aqui ao meu lado nesse momento. Valeu, queridos, voltem sempre e até mais. Tchau, tchau.